avance. Eu quero ouvir a tua voz. Yeah, quero ouvir a tua voz sussurrando meu nome. O universo foi criado pelo poder da tua voz. Suas palavras ecoarão e o mundo se fez. As estrelas deste nome, cada uma por sua vez. Eu quero ouvir a tua voz. O Verbo se fez carne ao ouvir a tua voz. Suas palavras ecoarão, sua vida desfez. A morte destes vida com teu fôlego outra vez. Eu quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz sussurrando meu nome. Isso foi criado pelo poder da tua voz. Suas palavras ecoaram, o mundo se fez. As estrelas deste nome, cada uma por sua vez. Quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz sussurrando meu nome. O que você gostaria que ele dissesse? Dizendo que me ama, que tenho valor, que sou importante. Menina dos teus olhos, dizendo que me amas, que tenho valor, que sou importante. A menina dos teus olhos, dizendo que me amas, que tenho valor, que sou importante. A menina dos olhos, dizendo que me amas, que tenho valor, que sou importante. Menina dos teus olhos, quero ouvir, quero ouvir. quero ouvir. Quero ouvir. Sussurrando meu nome. Um abraço aí na pessoa que está do teu lado. Abraço, abraço, abraço.